Bom, boa noite a todos. Não somos muitos. Na primeira sessão sobre este livro com a professora Maria José Varandas, no dia 19 de novembro, salvo, 19 de novembro, estávamos um pouco mais, estava a sala, enfim, mais ou menos cheia, mas eram umas 17 pessoas. Hoje estamos 5, não interessa, vamos trabalhar com quem está e falar com quem está. A professora Maria José Varandas, presidente da Sociedade Ética Ambiental, e vem aqui no livro. Trabalha no Centro de Investigação em Filosofia na Universidade Clássica de Lisboa, Universidade de Lisboa. Aqui diz que é vice-presidente, mas atualmente é presidente. Escreveu várias obras que aqui estão mencionadas. Hoje fez um esforço que eu, em nome da Campo Aberto, agradeço muito em vir porque estava doente, estava e está um pouco adoentado desde ontem e, portanto, por uma questão de que hoje já nem toda a gente valoriza, mas que, enfim, dá quem o faça. Por uma questão de compromisso, só mesmo quando, em caso de absoluta força maior, é que não os cumpre. E, portanto, quis vir e fez questão de vir. E eu agradeço imenso por esse esforço. E pronto, e também não vamos, se calhar, fazer uma sessão muito prolongada, em parte por isso, em parte também porque, com menos, se calhar, a conversa fica. Continua a ser possível, mas evidentemente poderá talvez demorar menos. Sabem, portanto, já através principalmente do nosso site, um resumo, viram um resumo da primeira sessão que incidiu basicamente sobre uma primeira parte do livro. Hoje se incidirá um pouco sobre os aspectos que não foram na altura focados ou não foram focados com tanto pormenor e portanto. Em breve vamos então abordá-los. Quase todos aqui já conhecem a associação, se é que não conhecem todos, portanto não vou falar dela. E apenas chamar a atenção para a disponibilidade da nossa revista, que foi recomeçada a publicar depois de 3 anos de interrupção. Está ali naquela banca. Foi publicado um número no outono, outro número no inverno, digamos, e há de aparecer outro agora lá mais para a primavera, quando ela estiver mais avançada. Ou no verão, e portanto, para quem estiver interessado e quiser colaborar, está ali. E pronto, e é tudo, pela minha parte, e então pedi à professora Maria José Varandas que nos falasse então na sequência da sessão anterior, talvez fazendo uma pequena ligação com o que Pois, então eu não disse, sei se mas muito rápido. todos que aqui estão, o Jorge eu sei, lembro-me de ouvir, se Tiveram já só duas estavam, pessoas. também estava na sessão Estavam só anterior. duas pessoas. Ah, Pois, estava também estava. Três pessoas. portanto, de qualquer maneira, assim, num resumo muito breve, na sessão anterior eu inquiri mais a questão do valor da natureza e dentro do contexto das éticas ambientais, como é que realmente as éticas ambientais encaram de facto a natureza e o valor da natureza, que era e foi nos primeiros textos, como eu ainda há pouco disse, foi de facto a grande motivação das éticas ambientais, conseguir encontrar um critério que definisse um valor da natureza e que lhe concedesse de facto estatuto moral. Hoje portanto, tendo essa questão mais ou menos sido resolvida, iria avançar para uma caracterização breve, das diferentes éticas ambientais. Eu tenho que dizer que, de facto, estou um bocadinho cansada, porque realmente, não estou nas melhores condições físicas, e, portanto, espero que compreendam, de facto, esse cansaço e que não me permite, um discurso certamente tão fluente e tão coerente. Fazendo esta ressalva, portanto, antes de mais, eu queria deixar aqui um ponto prévio em relação às éticas ambientais, que eu repito, é de facto uma área disciplinar relativamente nova, muito recente, então no nosso país, ela de facto ainda está a dar os primeiros passos, nem sequer tem uma presença muito plena ainda nas instituições universitárias, vagamente. Em termos de literatura, há muito pouco, portanto, em Portugal, realmente a ética ambiental ainda é um domínio quase ignorado por uma grande parte das pessoas. E eu queria realmente fazer esse ponto prévio, que são duas ou três notas relativamente àquilo que a ética ambiental é. Em primeiro lugar, é um modo de reflexão filosófico específico. Portanto, quando eu digo isto, eu queria realmente radicar a ética ambiental no seu campo próprio, que é a filosofia. De facto, ela sai da filosofia. E é um modo específico de reflexão filosófica, porque a sua especificidade reside exatamente no seu campo de reflexão. É que, até aqui, e este até aqui é até à década de 70 do século passado, a ética tinha como campo privilegiado de reflexão as relações sociais. Era o homem na relação com outro homem. E a ação era dita de boa ou má, na medida em que ela não afetava ou afetava outrem, um outro ser humano, um outro que era sempre um ser humano. Ora, a ética ambiental, a especificidade, repito, da ética ambiental é alargar esse campo de reflexão e estendê-lo ao mundo natural. Portanto, agora a questão não se põe tanto da ação nos contextos humanos, mas põe-se, sobretudo, uma reflexão da ação nos contextos naturais e da ação com os seres naturais. Portanto, esta realmente é uma das notas relativamente à ética ambiental. A filosofia é forçada a sair da sua clausura antropocêntrica, portanto, está sempre a refletir em torno do homem, o que é o homem, como deve agir, como não deve, o que é a ação correta ou não, mas agora vai mais além e pergunta qual é o estatuto do humano na natureza, que tipo de ação é que o homem deve assumir face aos entes naturais. Estas são as grandes questões da ética ambiental. Posto isto, eu tenho que falar da emergência. Como é que surge este tipo de preocupação? Quando é que surge? Surge exatamente a partir da crise ecológica. A crise ecológica, cujos sinais são visíveis, sobretudo na tal década de 70, finais dos anos 60, início da década de 70, e são visíveis através da poluição, desflorestação, portanto, toda uma série de fenómenos, as chuvas ácidas também aparecem nesta altura, que que mostram e indicam e denunciam um único culpado, que é exatamente o homem e a ação humana. E, portanto, a filosofia é obrigada a refletir um pouco sobre, portanto, os efeitos desta ação no mundo natural. E é aqui que surgem uma série de textos que dão conta, não é, deste tipo de preocupação. Textos que são os textos iniciáticos e que são eles que, no fundo, inauguram a ética ambiental. São textos que são estruturados segundo duas linhas de força principais. Uma linha de força é a denúncia de um modelo antropocêntrico, que encara a natureza como recurso e encara o ser humano como sendo um ser à parte da natureza. Portanto, em praticamente todos os textos, mesmo com as suas diferenças entre autores e diferenças de posição, esta é uma linha que é constante a todos, sejam eles antropocêntricos, ambientais, sejam eles ecocêntricos, sejam da deep ecology, todos denunciam no texto uma vertente chauvinista e antropocêntrica que encara a natureza como um mero recurso, uma coisa que é usada a bel prazer pelo ser humano. É um dos aspectos. O outro aspecto, e que está em complementar a este, é exatamente o apelo para uma nova ética, uma ética que reconfigure a ação do humano na natureza, que traça um quadro de compreensão e interpretação da natureza e dos entes naturais. Portanto, por um lado, temos assim a denúncia de um modelo que, segundo estes autores, falhou, está ultrapassado, os sinais da crise ecológica denunciam exatamente isso. Por outro lado, portanto, a necessidade de um novo pensamento, um novo tipo de reflexão que enquadre todos esses entes não humanos. E é neste debate e nesta discussão, aliás, há três textos que surgem exatamente na mesma altura, em 1973. É um texto do Arnes, o Arnes é o mentor da Deep Ecology, é um outro texto do Peter Singer. O Peter Singer é um filósofo que é o arauto da libertação e de animal, portanto, dos movimentos pelos direitos dos animais. E também um outro texto que é de Silvan, Richard Silvan, e que chama com muita veemência a atenção para um outro modelo, a necessidade de um outro modelo, que é o modelo ecocêntrico. Portanto, estes textos aparecem exatamente todos na mesma altura e têm orientações bem diferentes. Por exemplo, isto eu só chamo a atenção para que percebam que logo na origem, a ética ambiental é marcada pelo conflito e pela tensão, porque de alguma maneira digladiam-se entre si, ou seja, os da libertação animal entram em conflito com os da Deep Ecology e por aí fora. Portanto, os antropocêntricos ambientais entram em conflito com os etnocêntricos e, portanto, é um dos outros aspectos que caracteriza as éticas ambientais. Elas são, logo à partida e continuam, marcadas por um certo conflito, um certo grau de conflito e de tensão, de dilemas um bocado insolúveis. Eu posso dar um exemplo prático. Por exemplo, enquanto que um ecocêntrico, perante uma praga qualquer, uns animais quaisquer, sejam coelhos, por exemplo, que estraga os campos e que destrua os campos, não é? Vai propor a exterminação e o controle desses coelhos, pronto, vai sem qualquer problema, eliminam-se N coelhos, enquanto que os dos direitos animais não o permitem, quer dizer, não vai contra os seus princípios e, portanto, isso realmente é afetar o animal e privá-lo da vida, como os biocêntricos também. Portanto, este tipo de lutas entre os vários defensores das várias modalidades de ética ambiental é uma constante inicial. E, portanto, isto para dizer que, embora a discussão tenha estes dois pontos comuns, denúncia de um modelo, necessidade de uma nova ética, há, de facto, grau de conflitualidade que faz aparecer diferentes tipos de éticas ambientais com graus de radicalidade diferentes. Portanto, entre uma ética ambiental antropocêntrica e entre as éticas ecocêntricas mais radicais, como são as da Deep Ecology. Portanto, e neste arco temos, de facto, posicionam-se vários modelos de ética. Tanto umas quanto todas elas tentam resolver o problema da relação do homem com a natureza e repensar o estatuto do humano no mundo. Todas elas pensam isso. Eu começo por referir a ética ambiental antropocêntrica, cujo inspirador é Anjonas. Anjonas é um pensador alemão. Ele vive durante a Segunda Guerra Mundial, nasceu em 1901 e, portanto, faz o seu percurso na Alemanha, como é judeu, tem que sair, pronto, estas questões. E eu refiro este aspecto mais biográfico exatamente porque é muito importante para o desenvolvimento da sua obra e os termos como ele, de facto, a vai desenvolver. Ele assiste a algo que o deixa, de facto, perplexo e o obriga a repensar um bocado a ética. E esse algo é exatamente o lançamento das bombas em Hiroshima e Nagasaki. E Jonas fica aterrorizado com o tremendo poder apocalíptico e destrutivo da técnica, do homem, ao fim e ao cabo. E percebe que o progresso científico atingiu um ponto em que a perigosidade é de tal ordem que compromete ou pode comprometer toda a vida na Terra. E então, este facto é decisivo para ele achar que é necessário repensar a ação do homem em termos de responsabilidade. E, portanto, e aqui é a ética de Jonas, é uma ética da responsabilidade. A sua obra mais importante é exatamente, ou chama-se, o princípio da responsabilidade. E eu queria chamar uma particular atenção para o significado de responsabilidade. Quando ele fala em responsabilidade, o que é que isto quer dizer? O que é isso da responsabilidade? Ele fala em responsabilidade exatamente no anunciar uma ruptura em relação aos modelos tradicionais de ética. Até aqui, a ética era a ética da liberdade. Kant e os grandes, de facto, os grandes patronos da ética ocidental eram por uma ética da liberdade. O poder do homem é imenso, há uma crença e um otimismo e uma esperança na razão humana e no progresso científico tremendos. Estas são as grandes linhas da ética, portanto, liberdade, o campo dos possíveis sempre realizável e que o homem deve realizar, por um lado, e por outro lado, de facto, a crença, o otimismo, a confiança, exatamente, na marcha da razão e no progresso científico. Ora, Jonas, com este acontecimento que eu vos falei, das bombas de Hiroshima, percebe que realmente essa liberdade tem que ser limitada. Por um lado, percebe também que esse tal otimismo, essas utopias da esperança, realmente estão mal equacionadas perante a ameaça que é e que constitui o desenvolvimento e o progresso científico. E, portanto, a responsabilidade é colocada aqui como um limite à liberdade. Portanto, por um lado, a responsabilidade é encarada como um limite à liberdade. Por outro lado, a responsabilidade obriga-nos a pensar o hoje em função do amanhã. Portanto, não é como a liberdade, não é como uma ética da liberdade que vive no aqui e no agora. Agora tenho este campo de possíveis e eu tenho de escolher e devo escolher no agora, o aqui e o agora. Este era ou eram ou são as éticas da liberdade, a dimensão temporal. Aqui, numa ética de responsabilidade de Jonas, a dimensão temporal é alargada, estendida para um futuro. A responsabilidade, isto é claro para todos nós, quando somos responsáveis, obrigamos-nos a pensar a ação de hoje em função dos efeitos futuros. O futuro está presente nesse conceito de responsabilidade. E, portanto, Jonas vai erigir, elaborar uma ética que realmente é conduzida por essa ideia. A ideia não tanto, não é fundada na alegria do saber, na alegria do conhecimento, mas é fundada no medo daquilo que pode acontecer. Portanto, é uma ética que tem a responsabilidade associada à precaução e ao medo. Porque, de facto, nós agora tentamos a viver uma situação que podemos compreender perfeitamente isto que Jonas nos diz. Quando acontece aquilo que acontece no Japão, no fundo, nós temos medo. Medo que aquilo rebente, medo que, de facto, das consequências absolutamente apocalípticas e imprevisíveis daquela situação. E podemos perceber realmente qual é o valor desse tal progresso que nós tão superiormente, de facto, arvoramos e consideramos, não é? Como conquistas máximas da razão humana. O valor é muito pouco quando vemos que, de facto, ele pode escapar-nos imediatamente do controle. E nisto Jonas tem razão, de facto, ao mostrar-nos exatamente que é preciso, perante, de facto, essa ameaça, é preciso sermos previdentes e termos a precaução suficiente para fazer um cálculo dos riscos de uma ação. O que ele me diz é para eu ser o prudente o suficiente para, perante uma determinada ação, avaliar, fazer o cálculo dos riscos e do potencial negativo e da afecção dessa ação, a afecção do mundo, a afecção do outro, não é? E se por acaso esse potencial for elevado e incontrolável, aquilo que eu devo fazer é abster-me de praticar essa ação. Portanto, isto chama-se o princípio da precaução e é orientado pela uma heurística do medo. É exatamente esse, heurística do medo. É uma espécie de uma indagação, um questionar, não é? Aquilo que devia ter sido feito, por exemplo, já que estamos a falar no Japão, quando eles estão numa zona de intensa atividade sísmica, antes de começarem a fazer para lá centrais nucleares, se eles aplicassem este princípio, provavelmente, talvez, tentassem outras soluções alternativas para conseguir energia. Por exemplo, De que época é o livro, O Princípio da Precaução? É de 1979. E a expressão princípio da precaução é usada expressamente? Sim. Ele, portanto, há duas ideias condutoras de toda a ética de Jonas. Por um lado, é a ideia da responsabilidade, mas se repararem, se pensarem um bocadinho no conceito, vão ver que a ideia de responsabilidade vai cair também, ou vai cair, na ideia de precaução e de prudência. Eu falei nisso porque, de facto, o princípio da precaução, hoje toda a gente já ouviu falar, enfim, sim, as pessoas sim, que se interessam sim. por isso, e, curiosamente, e até já faz parte da legislação internacional e europeia, nomeadamente. Sim. Mas eu, por acaso, conhecia pouco sobre Jonas, mas tinha ouvido falar, tinha lido alguma coisa sobre ele. Nunca me apercebi que era ele o autor mesmo da expressão. Sim, e há outro conceito que é também dele e que também hoje em dia, em todas as práticas ambientalistas, está presente, que é o conceito das gerações futuras. Portanto, que era isso que eu realmente também queria, que são os grandes tópicos de responsabilidade e precaução, gerações futuras, a ética de Jonas, na medida em que pensa o futuro, pensa-se, ao pensar as consequências da ação, está imediatamente a projetar a ação no futuro. Ele pensa também nas gerações que estão de vir, que estão para vir, e portanto ele considera que essas gerações que estão para vir têm o direito a usufruir de um planeta nas mesmas condições que nós usufruímos, com uma qualidade de ar X, um conjunto de paisagens e de biodiversidade também determinada, etc. E, portanto, esse direito que essas gerações têm acaba por nos imputar o dever de preservar a Terra hoje. Percebem, portanto, toda esta relação e esta cadeia de responsabilidade, de liberdade, de direitos e de deveres. Aqui, o que eu sinceramente aprecio na ética de Jonas é exatamente as articulações que ele faz, que são as articulações que deveriam ter sido feitas sempre. Nunca a liberdade deveria estar separada da responsabilidade, como às tantas ficou separada. Nunca os direitos deveriam estar separados dos deveres, como às tantas, umas tais éticas da liberdade e depois certas ideologias políticas também libertárias, portanto, separaram. Porque realmente elas estão, liberdade e responsabilidade estão conjugadas, direitos e deveres estão conjugados. E essa conjugação está muito, muito bem expressa na obra de Jonas. Ora, Jonas é antropocêntrico na medida em que a natureza para Jonas é ainda um recurso. Ela continua, no fundo, os grandes protagonistas da ética de Jonas somos nós agora e as gerações futuras. Ainda é um diálogo inter-humano, embora seja entre uns humanos que existem e outros que ainda não existam. Mas continua a ser esse diálogo. Mas no meio desse diálogo, a natureza tem fortes possibilidades de ser preservada e de ser cuidada. Há essa exigência. Portanto, e já agora, eu salto já, para as não só a Cimeira do Rio, mas depois as políticas europeias, integraram nos seus princípios, grande parte dos princípios de Jonas. Portanto, a questão das gerações futuras, toda a gente hoje, é um conceito que faz parte de quase todos os discursos ambientalistas. Exatamente, sempre. Portanto, e este conceito é especificamente de Jonas. Depois, o princípio da precaução é o outro princípio que faz parte exatamente também das políticas. E, portanto, Jonas foi, esta ética foi uma ética muito bem sucedida, até porque o facto de colocar sempre os humanos no centro também dá mais probabilidades de sucesso. A natureza continua a ser um recurso, mas é um recurso que não pode ser espoliado. Portanto, aquilo que está em causa aqui é o grau de destruição, da afeção, da ação. Não é tanto a consideração moral pela natureza. De qualquer maneira, este tipo de ética, como digo e repito, teve de facto efeitos extremamente positivos, não é? Nas políticas para o ambiente, embora os da Deep Ecology considerem estas éticas como shallow, como fracas, reformistas, superficiais, não vão ao fundo do problema. Mesmo assim, realmente têm tido, de facto, muito sucesso. Mas este é o paradigma, a ética ambiental antropocêntrica de Jonas, é o paradigma das éticas ambientais antropocêntricas. Há umas éticas ambientais antropocêntricas também muito ativas, sobretudo nos Estados Unidos, que são as éticas ambientais cristãs. Há uma vertente, não é, cristã, uma linha cristã ambiental, que realmente considera a natureza uma obra de Deus e vê na natureza determinado tipo de motivos que levam à sua preservação. Esses motivos não são materiais ou de ordem material, mas são motivos de ordem espiritual. A natureza é, efetivamente, uma fonte de gratificação espiritual e estética. E ela deve ser preservada. Eles introduziram agora também o conceito das gerações futuras. Deve ser preservada para nós, para o homem de hoje e para os homens do futuro. Portanto, é como se realmente a natureza, como obra de Deus, isto é um bocado ainda uma reminiscência da natureza como era encarada também nos tempos medievais e nos tempos mais remotos, antes, sobretudo, do advento da modernidade, no fundo, em que o homem mantinha com a natureza uma relação de uma certa reverência e adoração. Portanto, havia ali uma certa sacralidade na natureza que o homem não devia, não podia macular. E, portanto, quando essa ideia de sacralidade ou essa sacralização, se não de toda a natureza, de muitos lugares da natureza, terminou com o advento da Idade Moderna e com a racionalidade e depois com o materialismo mais tarde e o positivismo no século XIX, portanto, a natureza deixou de ter esta dimensão espiritual e passou a ser um mero objeto de uso. E então foi aí que realmente a cavalgada para a sua destruição de facto se iniciou e se acelerou até aos nossos dias. Portanto, as éticas ambientais cristãs, o Al Gore, por exemplo, que todos certamente conhecem, faz parte desta linha. São as éticas stewardship, porque há uma passagem na Bíblia. A Bíblia, como sabem, é um livro de muitos livros. E, portanto, há passagens que muitas vezes entram em contradições umas com as outras. Há uma passagem que há autores ambientais que dizem: ah, culpado, as raízes, a culpa não é desta destruição da natureza, estão na Bíblia. E citam aquela passagem do Gênesis 1, 28, que é: Deus diz ao homem: dominai a terra, os peixes e tal, e não sei o quê, por aí fora. Mas há uma outra passagem logo a seguir em que é dito que Deus levou o homem para o seu jardim, que é a terra, para que ele o preservasse e para que ele o cuidasse. E mais, e deu-lhe as ervas e as árvores do campo para comer. Nessa versão, aliás, a dieta receitada é exatamente a vegetariana. E, portanto, as éticas ambientais cristãs enquadram-se exatamente aqui, nesta passagem, e acham que o homem é uma espécie, à semelhança de Noé, na sua arca, uma espécie de tutor da natureza, zelador da obra de Deus. Pronto, e nesse. Diga. Nesta última, na última visão, houve uma reunião em Roma, que foram chamados bispos, e um dos pecados que ia ser considerado pecado era a questão ambientalista, ambiental. Foi nesta última, na última visão. Era, mas explique melhor, então. Pecado, porque um pecado mortal, portanto, aqueles que destruírem a natureza. A natureza, então vamos retomar um bocado esta última, na última visão, pois, uma notícia pequenina, entre vários, tem a parte da economia e depois a questão ambiental. Pois, ainda bem, porque realmente... Não foi nesta, foi no grupo. Não sabia. Bem, como sendo um dos pecados. Não sabia, porque pronto, é uma linha, não é, do cristianismo que realmente fixa-se nessa passagem do Gênesis e realmente tem uma atitude de proteção e de cuidado em relação à natureza, que quer cuidado pela natureza e pelos entes naturais. Que depois é reproduzida, como sabem também, em São Francisco de Assis. Sim. Há uma linha sempre no cristianismo que persegue um bocado esta ideia de tutela, de proteção, de cuidado por todos os entes naturais. Nos Estados Unidos, de facto, há muitas associações deste tipo, não é? Cristãs e ambientalistas, e que têm um trabalho, sobretudo local, mais local do que macro, não é? De proteção, de cuidado, etc. Aqui na Europa não tenho assim notícia. Agora deu-me essa notícia. Mas é uma coisa muito recente e muito nova, não é? Pois, exato. Isto eu estou a falar aqui especialmente e frisando este aspecto, porque às vezes as pessoas... E as éticas ambientais antropocêntricas, isso não serve. Não serve. Servem, são extremamente importantes, porque aquilo que é de facto fundamental é que o homem cuide da natureza, tanto faz que ela seja sujeito ou objeto, desde que tenha uma atitude de respeito e de cuidado. Isso é que eu acho que é importante, esse sentido da preservação. O que está mal, de facto, é essa atitude de exploração, de destruição. Isso será realmente um pecado. Depois temos as éticas ambientais não antropocêntricas. Também aqui há realmente um leque muito vasto e variado, não é, de éticas. Há éticas que consideram que só têm estatuto ético os seres vivos, os seres orgânicos. Portanto, os seres inorgânicos não são considerados. Têm valor instrumental, são recursos. Quando eu digo seres vivos, falam em todos os organismos. E todos os organismos são os animais, são as plantas, são inclusivamente fungos, vírus, etc. Portanto, tudo que é ser vivo e que na biologia entra com a classificação de ser vivo merece estatuto ético. Os seres não vivos, seja o ar, seja portanto, todos os fatores abióticos, pedras, etc., portanto, são recursos. E porquê é que os biocêntricos, são assim que eles se chamam, e o seu mentor é um filósofo chamado Paul Taylor, porquê é que eles, de facto, se centralizam, não é, nos seres vivos? Porque, para estes autores, a vida, enquanto manifestação de um impulso para se reproduzir, para se alimentar, para fazer trocas ativas com o meio, tem um valor, tem uma dignidade inerente que a torna, em todo o direito, sujeito moral. E, portanto, todos os seres que pateteiam essa qualidade de retirar energia do meio, disto, daquilo, portanto, tudo o que é de se replicar, de se reproduzir, etc., todos esses, por essa sua luta para manter a sua identidade orgânica, para lutar por melhores condições de vida, porque uma planta, e os senhores sabem, uma planta parece estar ali que não sai dali, mas não. Uma planta, debaixo da terra, aquelas raízes movem-se, andam, procuram a água, procuram as zonas, portanto, há movimento na planta. Ela cresce, ela replica-se e ela procura lutar e luta arduamente e compete até no subsolo com outras plantas pelo terreno. Portanto, E para os biocêntricos, isto, esta luta, este bem próprio, que é esse impulso para manter a sua vida, tem uma dignidade e tem um estatuto moral que tem que ser considerado. E é por isso é que eles consideram que nós, os seres humanos, que somos os únicos agentes morais. Eles fazem a distinção entre nós, somos agentes morais, somos aqueles que atuamos e atuar significa pensar, refletir, escolher, decidir, deliberar. Significa isto tudo. No mundo, não é? No mundo, no planeta, não é? Parece que os únicos que têm esta capacidade de ser agentes, até mais ver, são os seres humanos. Os outros também não são agentes, mas são sujeitos morais. E, portanto, os agentes que somos nós, perante todas essas centelhas de vida que se apresentam diante de nós, temos que ter o respeito, cuidado, não devemos matar esses seres, ou afetar, ou pisar. Isso é um bocado ser como São Francisco, que ali a passear, viu umas formigas, desviava-se do caminho, não podia pisar as formiguitas. Portanto, tinham esse tipo de cuidado. Há um médico e filósofo missionário que também é de facto o precursor destas teorias biocêntricas, que é um Schweitzer, Albert Schweitzer, e que realmente tinha essa reverência pela vida. É uma forma de filosofia muito bonita, porque para Schweitzer, não para Paul Taylor, mas para Schweitzer, todo o ser vivo estava iluminado por uma centelha divina. Havia uma espécie de... é como se Deus estivesse em todas as criaturas vivas, plantas, etc. Portanto, havia uma metafísica para além dessa materialidade aparente. Portanto, havia realmente uma centelha divina na vida. Mas, portanto, os biocêntricos realmente não consideram outros aspectos da natureza com a dignidade que as torna sujeitos éticos. Os ecocêntricos, aliás, o termo ecocêntrico, biocêntrico, antropocêntrico, dizem-nos logo as orientações. Antropo-homem, o homem está no centro. Biocêntrico, a vida, bio é vida, a vida está no centro, ao ser vivo. E ecocêntrico, eco, portanto, é a nossa casa, portanto, tem essa ideia de casa-planeta. É o planeta inteiro que está no centro das nossas preocupações. Os ecocêntricos consideram que tudo, e este tudo são esse conjunto e essa teia imensa de fatores bióticos e abióticos, fazem parte, se quiserem, de uma sinfonia, como se fosse uma orquestra composta de violinos e de pianos, etc., em que todos eles vão compondo, cada um vai tocando para uma mesma melodia. Isto é uma imagem que eu estou a usar, mas de qualquer maneira percebe-se, não é? Que para um ecocêntrico não pode haver separação entre fatores bióticos e abióticos, entre estes que têm dignidade e os outros que não têm, porque a vida é uma cadeia imensa de interações entre elementos vivos, entre aspas, e não vivos. O nosso corpo, e nós somos já uma entidade orgânica, mas neste nosso corpo, neste momento que falo, em todos nós estão elementos químicos, somos compostos 70% de água, uma série de átomos, temos aqui bactérias, bichinhos, que são fundamentais, é que se elas desaparecessem no nosso intestino, nós morríamos imediatamente. Umas são bactérias residentes, outras são hospedeiras, e, portanto, todo este corpo, e agora imaginem para o planeta, é um conjunto tremendo de interações, de elementos bióticos e abióticos. Se nós perdêssemos, não sei qual é a quantidade possível de perder água, mas sei que há uma quantidade de água necessária que, para manter a homeostasia, mas se nós perdêssemos 20% da água do nosso corpo, morreríamos. Quer dizer, isto é para ver que realmente, e eu aqui concordo com os ecocêntricos, de facto não é possível fazer grandes distinções, porque a vida está estruturada na relação e na interação entre os vários elementos. Todos eles fazem parte disso a que chamamos vida, não é? Os ecocêntricos são, há uns mais, vamos lá ver, um pouco mais moderados e há outros mais radicais. Continuo a dizer que os mais radicais são os da Deep Ecology, mas temos ecocêntricos que são os da ética da Terra. Quem são, o que é a ética da Terra? A ética da Terra tem um mentor que é um filósofo caçador. Os dos direitos dos animais ficariam muito. Eu no outro dia fui fazer uma palestra. Fui convidada, não sei se conhecem, se ouviram falar, Paulo Borges. Ele agora está à frente de um partido chamado PAN, que é o Partido dos Animais. Não sei se já ouviram Paulo falar. Paulo Borges é o nosso próximo convidado neste ciclo sobre a natureza nas filosofias. E o Paulo Borges convidou-me para ir lá para um debate, que era exatamente ecologia versus direitos dos animais. E ele vinha, ele de facto, como disse, gosto muito dos animais, tenho uma pena imensa dos animais, mas sou pela vida em todos os seus cambiantes. E nesse sentido sou mais ecocêntrica. Acho que a vida, como eles dizem, contém sofrimento. Viver e morrer, comer e ser comido, diz Calicanto. Passar de estômago, a energia passa de estômago para estômago. E isto é o que faz a vida fluir, é o que faz ela vibrar e evoluir. E, portanto, eu nesse sentido sou muito mais por essa vida vivida, não é? E, portanto, os animais como os humanos, quer dizer, têm que ser bem tratados, temos que ter compaixão, mas também não podemos libertar-nos. Faz muita confusão os dos direitos dos animais que andam para aí em campanhas de castração maciça dos bichos, esterilização. Eu estou para um ecocêntrico, quer dizer, só seria admissível em circunstâncias de excesso de população, para um biocêntrico também, porque isto é retirar a dignidade ao desgraçado do animal. E foi até o que eu disse, eu estou-me só a fazer aqui um parênteses, não sei se possivelmente pode. Possivelmente essa razão. São os direitos animais, eles que repugnam pela esterilização maciça dos animais. Dos animais, portanto, eles, aliás, eles depois têm um problema, é que eles focam-se muito nos animais domésticos, é. Portanto, aqueles animais lá da selva, os tigres, não lhes dizem grande coisa. Não. Quem luta muito pelas espécies de animais são os ecocêntricos e os adipacólicos. São os ecocêntricos, não é? Os dos direitos animais é muito os cães, os gatinhos e essa coisinha. Pronto, os bichinhos. Mas, exatamente, e eles esterilizam todos os animais. E é mesmo por causa do excesso de população, isto é. Não é só por causa disso, é para não sofrerem também. Mas o dilema... E não andarem na rua, e não sofrerem, não sei o quê. O dilema dessas organizações é... Tudo à prova. Exatamente. E eu, por exemplo, tenho gatos, tenho dois gatos, e sempre tive, e gosto de animais. E não tenho cães, porque os cães, para mim, precisam de espaço. E, portanto, um gato ainda dá para estar em casa. Um cão precisa de espaço. Acho muito chato pôr um bicho, porque acho que o bicho tem que ter... Tem um propósito na sua vida. E esse propósito... O cão, para mim, é um animal de espaços, de corrida, de andar, e de andar pelos montes e tal, e não sei o quê. Não é para ter num apartamento, depois vai lá passear com a trela e tal, isso. É retirar a dignidade ao bicho. O gato não. É um bicho que gosta mesmo de estar em casa e gosta daquele espaço e acho que foi criado para casa porque ele tem hábitos de higiene tão a priorísticos, tão inatos, que realmente eu penso assim, este bichinho foi concebido mesmo para estar aqui ao pé de nós, para a gente passar-lhe a mão pelo pelo. Mas eles têm os seus... Já acho que os gatos são... Eu acho que o gato se dá menos em casa do que o cão, até entendo. Ai, não. O gato precisa sempre de... E sai. Não, ele sai, mas volta, mas gosta da casa. Não imagina o martírio. Eu tenho agora os gatos. Está bem, agora... Eu nunca castrei os gatos. Nunca castrei os gatos até hoje. E vou dizer porquê. Porque achava que o animal tinha que fazer a sua vida de animal. E então ensinava-os de pequeninos a ir à rua. Até levava com uma trelita para eles aprenderem. E aprendiam rapidamente. Está na rua. Coisa. E depois, isto é só um parênteses, não sei. E então, eu com os meus gatos anteriores, a coisa resolvia-se muito bem. E eles iam à sua vida. Eles, quando iam queriam ir à sua vida, punham-se à porta da rua, miavam. E eu abria-lhes a porta e eles depois lá iam para fora. E depois de fazerem o que tinham a fazer, que era namorar um bocado, andar à luta com os outros, etc., voltavam para a minha porta e havia até pessoas na rua que me tocavam à campainha e diziam: olha, o gato está aqui. Porque ele lá embaixo já estava a miar para abrir a porta. E a coisa corria muito bem, mas nunca corria muito bem mais do que 3 anos. Ao fim de 3 anos desapareciam destas andanças. Ou morriam, ou não sei o que é que lhes acontecia, morriam, pronto. E eu ficava com sofrimento num mês de choro e um mês de grande sofrimento pelo animal. E então agora resolvi castrá-los, ainda não. Mas é para meu sossego. Pura e simplesmente para mim é absolutamente claro. Porque olha, os gatos querem vir para dentro de casa, ao contrário do que está a dizer, eu tenho um espacito numa varanda e eu agora mantenho-os na varanda. Eles, como estão naquela coisa do cio e eu não os quero pôr na rua porque não quero que eles morram outra vez e eu ficar a sofrer, portanto, eles fazem-me xixi para marcar o território e aquilo é um cheiro pestilentíssimo, nem imaginem, eu não consigo. Aquilo não há nada que limpe aquilo. E, entretanto, eles até estão lá e têm boas condições na varanda porque é uma varanda grande e tal, mas querem sempre vir para dentro de casa, sempre. Portanto, eles têm esta coisa de estarem nos sítios quentes, em cima de uma televisão, ou assim, gostam destes aparelhos e isso tudo, para estar ali. E eu vou castrá-los, exatamente, para a minha paz de espírito, para eles não fazerem o tal xixi, para poderem vir para dentro de casa, e vou-lhes retirar, de facto, a possibilidade de serem aquilo que são. E isso custa-me, mas para mim... Eles verdadeiramente que eles querem é ir para a rua. É! Eles querem ir para a rua, não? Querem ir para a rua, não é vir para dentro de casa. Agora, na pior das hipóteses, como estou na varanda, pronto, deixaram. Não, mas eles querem. Os outros também queriam vir para casa. Às vezes, eles querem ir para a rua, é exatamente para ir cheirar, ver das gatas e dos gatos e depois... passar por um momento de si. Sim, é. E depois vêm logo para casa. E quando vêm, até ficam muito cansados e gostam de estar num sofá a dormir muito tempo, muitas horas. Isto tudo para dizer, isto agora retomando a tal conversa com lá, aquela palestra lá dos direitos dos animais que eu, e da ecologia, que eu falei no álbum de Leopoldo, que é o tal mentor da ética da terra, que era caçador. E para eles aquilo, epa, aquela coisa, o caçador, que é também uma coisa que, enfim, fere muito a sensibilidade dos direitos dos animais. Mas o álbum de Leopoldo, e estas coisas nunca é um aspecto negativo, temos sempre que ver as coisas positivas. Exatamente, essa experiência de caça, ele foi iniciado na caça pelo pai desde pequenino. O pai lá o fazia, portanto, ir lá para aquelas serras e aquelas montanhas. E ele começou, de facto, a ganhar um gosto tremendo pela natureza, por esses espaços, não é? Da floresta, não é? Das áreas selvagens, a wilderness, como ele dizia. E, portanto, aí é que estavam lobos e, portanto, ele caçava. E a caça foi para ele uma experiência sem qualquer tipo de remorso até um determinado momento. E há um momento em que realmente é um momento de viragem. E ele conta isso no seu livro, que na década de 70 se tornou um best-seller e a Bíblia dos Ambientalistas. Esse livro chama-se Sandcout e Almanac e foi traduzido aqui pelo José Carlos Marques com o título Pensar como uma Montanha, não é? Ora, Pensar como uma Montanha é exatamente o título de uma das secções do livro. O livro é um livrinho relativamente curto em que ele faz uma espécie de diário, um registro dos vários aspectos da fauna e flora da região, e depois tem umas últimas 20 páginas, são só 20 páginas no fim, que ele titula de Ética da Terra. E são estas 20 páginas que vão ser formadoras, se quiserem, são a tal Bíblia dos ambientalistas, de toda uma série de filósofos e eticistas ambientais posteriores, que é, realmente tem ali uns considerandos fundamentais. Mas antes de chegarmos a esse apxota, a esse fim, a esse corolário, não é, do livro, há uma secção que se chama Pensar como uma Montanha. E nessa secção ele relata uma narrativa que foi de quando ele, com uns amigos, estava a caçar. E ele faz pontaria e dispara e percebe que tinha morto uma loba. Na altura não sabia que era, tinha morto um animal. E quando vai à beira do animal, ele ainda vê o lampejo, naqueles olhos verdes e fulgurantes, como ele diz, o último lampejo de vida nos olhos da loba. E esta visão perturbou-o e provocou nele uma transformação extraordinária. Porque ele, a maneira como a loba olhou para ele, foi uma maneira que lhe mostrou que realmente ela, a loba, a montanha, os veados, tudo estava numa cadeia de interações, e que ele não estava a matar só a loba, mas estava a matar, de alguma maneira, parte daquele ecossistema. Por isso é que ele diz, pensar como uma montanha, porque a montanha, e ele percebeu isso naquele momento, não é só um monte de pedras, mas é, sobretudo, uma cadeia de seres. É porque a loba, ou os lobos, eram necessários para que os veados e todos os animais predados não se reproduzissem ao ponto, não é, de depois de estragarem, ou melhor, de criar uma carga. Sim, para a parte da flora, não é? E, portanto, tudo aquilo estava em equilíbrio, em determinados... Exatamente. Há muita... Os animais doentes, viatos... Exatamente. Portanto, tudo isso era uma série de equilíbrios que a própria montanha, enquanto ecossistema, tinha produzido ao longo de milhares de anos, e que ele, de repente, ele e os colegas, com aquela história de irem matar lobos, estavam realmente a pôr em risco. E ele, nessa altura, faz uma espécie de transição para um pensamento ecocêntrico. Ele que estava numa matriz declaradamente antropocêntrica, portanto, tudo aquilo era recurso, e ele caçava por diversão também, de repente, aquele episódio marca a transição para um outro estádio moral, de ordem moral. E ele aí compreende que o homem, ao fim e ao cabo, também faz parte dessa cadeia de interações e, portanto, deve manter uma relação de equilíbrio com os ecossistemas. E então ele vai anunciar nesse tal capítulo que ele designa a Ética da Terra, que o homem deve deixar de ser conquistador da Terra e passar a ser cidadão da Terra. E para isso ele deve amar e respeitar a Terra. Portanto, ele põe como se quiser, vetores de ordem moral, o amor e o respeito pela Terra. E depois também diz-nos o que é uma ação boa e o que é uma ação má. E diz taxativamente isto. Algo é bom quando preserva o equilíbrio, a integridade e a beleza da comunidade biótica, é mau quando não o faz. Portanto, é uma verdadeira ética fundada em quê? Na ideia de uma comunidade biótica, da qual nós fazemos parte, uma comunidade que se estabelece na relação. Acho muito interessante, eu gosto muito de todas as abordagens éticas. Esta é que eu gosto mais, porque fala do ser, não é só o ser humano. É todo o ser, não apenas como ser, mas como ser com. Fala no viver, não apenas como viver, mas como conviver. O com, esta partícula com, é extremamente importante, porque, de facto, eu acho que a vida é fundamentalmente relacional. Os seres estão todos aqui, uns com os outros. E quando eu fiz e falei da metáfora do corpo, que não é uma metáfora, mas pode ser, por acaso, aqui chamada como metáfora, em que realmente há aqui uma série de relações no meu próprio corpo, entre elementos bióticos, abióticos, bactérias, hospedeiras, etc, etc, etc. E isto tudo, de alguma maneira, este conjunto de interações faz parte da homeostasia, do equilíbrio desse corpo. Também o planeta é formado assim. O ser é relacional. O corpo é, todo o corpo é poroso. E os poros são essa abertura ao mundo, ao outro, ao exterior. Portanto, nada é estanque. Não há nenhum ser completamente estanque. E, portanto, a ética da Terra realmente mostra muito claramente como é que se estrutura a natureza e o que é o homem e qual é o lugar do homem. O homem é também ser com, e o com no homem chama, apela a uma outra dimensão, que é a dimensão da afetividade, do amor. Porque o amor é um sentimento de ligação com o outrem. E portanto, ela, escorando-se nessa ideia de comunidade, reparem na palavra comunidade. Comunidade, se olharem, a palavra é lida ao contrário, é um com. Comum é um com o outro. É, portanto, tem essa ideia do com, da relação. Portanto, a ética da Terra encara a vida, encara o planeta, a vida, planeta todo, identificam-se numa comunidade que o homem faz parte, que deve amar e respeitar e cuidar. Portanto, estes são basicamente assim as linhas, não é? As linhas principais da ética da Terra. Eu. Que horas são? Desculpem lá. 11 vezes um pai. É? E já. E agora eu vou só rapidamente falar da Deep Ecology, para depois, se quiserem, fazermos algumas perguntas. A Deep Ecology, portanto, enquanto que a ética da Terra tem a sua matriz nos Estados Unidos, Aldo Leopoldo escreveu aquele livro, eu não disse, o Sand County Almanac, em 1948. Ele foi publicado um ano depois da morte, em 1949, mas na altura o livro praticamente passou despercebido e as vendas foram escassíssimas. Ele só vem ter muito sucesso exatamente na tal década de 70, quando esta questão do ambiente realmente veio, de facto, teve, portanto, honras de protagonista maior por causa das crises ecológicas, etc, etc. E, portanto, aí sim, o Alto Leopoldo foi reabilitado, ressuscitado e tornou-se, de facto, a Bíblia dos ambientalistas e a matriz, não é, da maior parte dos filósofos. Virá cá o Calicott em julho, e portanto, que é um dos grandes intérpretes, como? Na Gulbenkian. Que é um dos grandes intérpretes, não é, desta ética, da ética da Terra. É um senhor muito simpático. Eu correspondi muito com ele já há 10 anos, e ele era de facto muito, muito simpático e mandava muitos textos que não estavam acessíveis. Assim, os americanos de facto têm esta generosidade que os portugueses, quando estão numa posição, enfim, mais, não têm, quer dizer, nem sequer conseguem falar com eles. Quanto mais, eles mandam-lhe as coisas para casa sem pedir, sem nada, texto, etc. De repente chegava-me lá assim um caixote de coisas que eu ficava, de facto, muito, muito admirada. Nós não temos estes hábitos. Quero falar com o vereador da Câmara e não consegue. O vereador Zeco da Câmara não consegue, não é? Mas, pronto, mas isto também explica muita coisa. Esta cultura feudal, não é, de vassalagem, explica muita coisa aqui em Portugal. Mas pronto, mas este não é o tema. O Arnes, como eu disse, é norueguês, portanto, é um professor de filosofia. Ele aos 24 anos já tinha doutoramento e já estava, portanto, aos 27 já era catedrático na faculdade. E também tinha este gosto pelas montanhas, pelo montanhismo, escalada, este tipo de atividades. E fazia muitas vezes também escaladas na zona do Tibete-Nepal. Agora também não sei muito bem, mas era conduzido por um Sherpa, que são os indivíduos que normalmente são os guias, não é? De montanha. E ele aprendeu coisas com esse Sherpa, não é? Com esses guias, não é? A espiritualidade, sobretudo, com que eles encaravam a natureza. Depois, como professor de filosofia, ele foi particularmente sensível a Spinoza. Spinoza é um filósofo que considera que tudo, isto muito liminarmente, para não estarmos aqui com muitas explorações, que tudo é Deus. Deus está em tudo. É panteísta. E, portanto, depois também admirava muito Gandhi. E com estas misturas todas, em 73, e depois de ter lido aquela obra da Rachel Carson, Silent Spring, com estas leituras todas, ele resolve escrever quase um manifesto. E este manifesto é um texto fundador da Deep Ecology, que é exatamente um artigo que ele fez em 1973 e que se chama The Shallow and the Deep Ecology Movement. Portanto, ele faz aí uma distinção entre uma ecologia superficial, reformista, e a ecologia que ele defende, que é uma ecologia profunda. E, basicamente, aquilo que o grande axioma da Deep Ecology, é que é o da igualdade biocêntrica. Todos os seres têm o mesmo direito a viver, a florir, a florescer, melhor dizer, e a autorrealização. Estes são um bocadinho transcendentalistas, são um pouco metafísicos, porque eles falam numa ideia de autorrealização. Esta autorrealização não é como nós estamos a conceber para nós, que é uma pessoa traçar uns objetivos em vida, na nossa vida, e ir cumprindo os objetivos, não é? Esses objetivos, segundo as teorias de motivação do Maslow, para a realização são casar, ganhar não sei quanto dinheiro, ter uma profissão real, não é nada disto. A ideia da autorrealização que me fala o Arnes é uma coisa completamente diferente. É uma espécie de dissolução do ego, do eu, e imersão do eu no todo. Não sei se esta ideia é muito clara para os senhores, mas para aqueles que praticam budismo já torna-se mais evidente. Como sabem, os budistas têm esta ideia de negação do eu e dos desejos do eu, até, de facto, atingirem um estado que eles chamam, é um estado, fazem isto através da meditação, que é um estado, de alguma maneira, de vazio, em que há, de facto, uma certa, é uma inconsciência, porque a consciência deixa de ser consciente e passa a fazer parte de um todo. E, portanto, nesse sentido, é inconsciência. Não se reconhece assim como um eu. De maneira que o que eles acham é que todos os seres tendem para essa autorrealização, tendem para a fusão num eu cósmico, que é uma espécie de alma universal. Portanto, há aqui muitas misturas na Deep Ecology entre teorias religiosas, do budismo, cristianismo, etc. É uma grande fusão, muito eclético. Só que aquilo que distingue é que eles têm, para além desta componente teórica, que eles chamam ecosofia, uma sabedoria teórica, eles têm também a vertente, que isto é fundamental, ativista. Todo ser que se compromete, se eu quisesse ir para a Deep Ecology, eu tinha-me que comprometer, eles têm lá 8 pontos, estão aí os 8 pontos, não sei de cor, eu tinha que me comprometer, não só a assumir os princípios que eles defendiam, mas também a ter uma ação concreta, a levar e a ter um estilo de vida absolutamente coerente com esses princípios. Portanto, eu na minha vida pessoal teria que ter uma vida frugal, nada de consumos, nada disto, aquilo e aquilo outro. Admitem a caça para subsistência, sei lá. Imagino que eu ia viver para um sítio completamente isolado, que é o que eles gostam, portanto, viver assim em sítios, levar uma vida simples e não complicada. Se eu quisesse caçar um coelho para comer, eu tinha toda a legitimidade de o fazer e devia criar as minhas galinhas, se quisesse comer, quer dizer, a questão é ter um estilo de vida em harmonia com a natureza. E, portanto, não pode de todo entrar neste sistema trucidante da natureza. Qual é esse sistema? É esse sistema económico que nós temos, de consumismo, indústria de carnes, os animais artefactos, etc, etc. Portanto, eu, se for da Deep Ecology, de todo eu não posso entrar neste sistema. Não posso ir a um talho e comprar um bife. Em princípio, também não devo ir a uma praça e comprar aquelas alfaces de estufa ou não sei o quê. Eu tenho que assumir a minha condição de ser da terra com todos os outros e, portanto, manter este estilo de vida. E eles quase todos professam esta teoria. Este lado muito aguerrido e ativista da Deep Ecology deu os seus frutos, porque eles estão em muitas organizações. Estão numa organização que está nos Estados Unidos, mas também está na Austrália, está no Canadá, está em França, que se chama Earth First, e que são indivíduos extremamente aguerridos e que levam a cabo montes de lutas em prol de determinadas situações. Depois, os do Greenpeace têm muita gente da Deep Ecology no seu sangue. E, portanto, estão, de facto, muito espalhados numa série de organizações. E quando vocês derem conta de determinados ativistas ambientais muito aguerridos, de certeza que esses indivíduos têm na base a filosofia da Deep Ecology. Porque é um compromisso também da luta. Uma luta e uma... Portanto, eles não é apenas uma filosofia, uma teoria, não. Eles é uma praxis. É também um estilo de vida, um modo de vida. Que não é só um estilo de vida pessoal, portanto, na minha vida, todos os dias, é também um estilo de vida social. Eu tenho o compromisso de estar em sociedade ativamente. Eu te impõe de alguma forma aos outros? Não impõe, porque mas só vai impor. Não, vai para lá só se quiser. Só uma luta ativa? Não, mas são capazes de ir para um campo de transgénicos e destruí-lo? Sim, obviamente que fazem. Tá. Mas isso é o seu compromisso com a Deep Ecology, quer dizer, também se não vai para lá, só lá vai. São capazes de ir para um aviário e matar, quer dizer, algum matador que não concordem? Apesar de eles advogarem o princípio da não violência, mas depois na prática muitas vezes o Arnest diz a resistência ecológica é pela não violência, e como eu digo, a figura não é dele, não é o mentor dele, é o Gandhi, como sabe, é um pacifista. No entanto, depois na prática, como sabe, estas coisas depois acabam de se envolver em lutas, não é? Muitas vezes, não é? Sim, eu não tenho dúvidas nenhumas que iam para um campo de transgénicos e destruíam. Eu também não acharia muito mal. Sim, não, só estou a pôr assim. No caso dos transgénicos, por exemplo, em França, houve muitas ações de chamados ceifeiros voluntários, né, que cortavam o milho transgénico, e uma inspiração ligada à ecologia profunda haveria num caso ou noutro, mas havia muitas outras, digamos, outras inspirações além dessa. No caso da França mesmo, estavam envolvidas pessoas relacionadas com o Lanza del Vasto, por exemplo, que era uma figura também de um gandhiano ocidental, não é? E aí isso levantou alguns problemas, de facto, saber até que ponto é que essas ações eram compatíveis com a não-violência, não é? Isso é uma discussão que ainda hoje existe. Em Portugal houve um episódio um bocado imaturo, mas que, em todo caso, semelhante, e levantou grandes polémicas, não é? Porque muita gente não compreendeu isso e não aceitou. Em França isso até é relativamente vulgar e até foi relativamente bem aceito, porque grande parte da opinião pública francesa era desfavorável aos transgénicos. Em relação à questão dos animais, também há, digamos que há alguns próximos da ecologia profunda, mas os mais violentos não são. Quer dizer, aqueles que destroem laboratórios em Inglaterra e não sei o que, não têm, estão longe dessa filosofia da não violenta do Arnaz. Sim, é o que eu digo, mas depois na prática os artefactos muitas vezes estão envolvidos em ações que acabam por conter alguma violência. E eles são todos... Ou mais ações de sabotagem do que problemas de ações. Porque a sabotagem, pode implicar destruição de objetos, mas não de seres humanos. Ou se não, de seres humanos, não. Quando falam em alguma violência... Mas, de qualquer forma, os Earthfirsters também, embora estejam próximos da ecologia profunda, também têm também alguma coisa de muito específico, que é essa maior aparente agressividade, não é? Nem o Naes nunca andou metido em sabotagem. Mas o Naes nem, não. Nem os mais... Sim, mas sabe que estas coisas é mesmo assim. Cristo tinha uma determinada mensagem, mas depois há muitos aspectos do cristianismo que realmente depois, quer dizer, nunca pode ver o que vem depois pelo aquilo que é no início, não é? Pois há sempre as personalidades das pessoas envolvidas e em questão, etc. Mas penso que esta... Portanto, eu acho que as pessoas já estão aqui um bocadinho assonadas. Mas não vos queria amassar e eu só queria fazer este tipo de abordagem genérica, já agora que vim aqui para isto. E, portanto, aquilo que eu também gostaria de frisar é que estas reflexões foram e são extremamente importantes para, de facto, uma maior concertação da relação do homem com o ambiente. Porque, como eu disse, eu já disse, a Deep Ecology vai se prolongar e tem os seus braços ativos e que fazem e que estão em lutas, não é? Muito evidentes. A ética da Terra está muito representada nas associações conservacionistas, que nos Estados Unidos pugnam por reservas, parques. A biodiversidade é, de facto, uma das grandes bandeiras, a bandeira atual, não é? Dos ecocêntricos da ética da Terra, e que estão constantemente, não é, a chamar a atenção para espécies ameaçadas, sejam plantas, animais, para isto, para aquilo, portanto. E, portanto, todas estas reflexões não são, e aquilo que eu queria deixar muito claro, não são mera teoria, não são, assim, abordagens de indivíduos, não, elas de facto foram muito fecundas e na prática ramificaram-se e conseguiram de facto resultados extremamente importantes e que, não sei se vamos a tempo, eu acho que sinceramente, eu uma vez ouvi o Paulo Borges já há muitos anos, agora voltando, em que ele falava que era necessário uma espécie de purificação, que o lixo tecnológico é de uma desmedida tal ordem que o que é necessário é uma grande purificação. A purificação é um arrasar esta coisa toda e pronto. E começa-se tudo de novo, não sabe quem e tal. Isto foi uma ideia já de muitos anos. Portanto, dia 27 deste mês, em princípio, que é também uma quarta-feira, suponho, ele estará aqui também para falar sobre a natureza. Não. A natureza e os animais no mundo. 7 de abril. Mas isto era uma ideia que ele defendia já há muitos anos, que provavelmente hoje já não defenderá. Portanto, isto já foi há 12, 13 anos e agora é mais uma via de salvação do que uma via de destruição para purificar, não é? Como sabem, a palavra purificar vem de uma palavra grega pyros. Pyros é fogo. Portanto, a purificação tem a ideia dessa consumição pelo fogo, que é uma ideia depois também apocalíptica da Bíblia. Acho que o fim dos tempos é pelo fogo, não é? Portanto, é essa tal purificação, não é? E daí nascerão novos equilíbrios, etc, etc, etc. Não sei se vamos a tempo de evitar isso. Aquilo que eu acho, sinceramente, é que estamos a passar um mau momento no mundo. Estas catástrofes naturais, eu acho que têm realmente, por um lado, e eu fui ouvir uma conferência o ano passado do Paul Shorey, que é realmente do painel para as alterações climáticas, é o diretor-geral, e ele mostrava com muita clareza e dizia isto que está a passar, o ano passado ou há 2 anos, não sei, mas exatamente isto que se está a passar e que se vai passar ainda mais. Que era exatamente que esta coisa agudiza todos os fenómenos, torna-os muito mais caprichosos e dimensões muito mais dimensões maiores, mais espetaculares, por um lado, e catastróficas, por outro. E, portanto, realmente, o ano passado nós vimos tantas situações de cheias súbitas, de coisas assim, de alterações de tempo, de neve onde não devia estar neve, ou de sol onde não devia estar sol. Agora os sismos, e portanto parece que realmente estes anunciares que este painel das alterações climáticas tem vindo a fazer ao longo do tempo estão-se a cumprir, vão-se cumprindo, não é? Agora associados a isto, do nuclear também, quer dizer, e nós começamos a perceber que realmente estamos ameaçados mesmo e que há de facto uma necessidade de facto, de alterarmos o nosso estilo de vida. E depois, juntando a isto, que ainda é a cereja em cima do bolo, que eu acho que para mim nada disto é separado, como já perceberam, eu relaciono tudo, é a questão económica dos colapsos económicos. Isto para mim está tudo muito ligado. Basta pensarmos um bocadinho e vamos ver que há aqui um fio que junta tudo isto. Catástrofes, por causa da ação humana em prol do consumismo, disto e daquilo. Portanto, está tudo muito relacionado, não é? A economia, não é? Depois as dissensões sociais, uma série de gente, aumento da população, que realmente é incontrolável. Os da Deep Ecology achavam que para o planeta ser sustentável só poderiam existir no mundo 100 milhões de pessoas, isto está escrito por Ness. Ora, 100 milhões de pessoas, era preciso matar muita gente, ou morrer muita gente. Claro que ele nunca o disse. Obviamente que não. É um bocadinho melhor que o Jeová. Mas o Kellicott também não diz que a população de humanos devia ser apenas o dobro da dos ursos. Essa aí não sei, porque eu não faço a mínima ideia qual é o número da população dos ursos. De maneira que, é claro que isto, de facto, não pode ser levado em conta, mas tem que ser levado em conta que realmente a sobrepopulação cria problemas tremendos. Isso é preciso, de facto, nós pensarmos um bocado nessa ideia. Não podemos estar sempre a crer que as pessoas nunca morram e vivam, e depois, quer dizer, estas coisas, há aqui uma série de conflitos nas próprias éticas, mas estamos a desencarnar muita vida, sabe, com esta ideia de coitadinhos todos e tal, e tudo a viver eternamente. Acho que isto é uma coisa, não sei. Realmente essa questão da demografia, do controle demográfico, existe alguma linha filosófica que aborda a questão assim de uma forma mais... Não. É uma questão muito delicada. Eu por acaso, agora estive a fazer uma investigação, estive a fazer... É verdade que isto tem origens no próprio cristianismo, não é? Não, eu acho que não, sabe, que esta questão é a questão desta explosão demográfica. É uma questão que não tem a ver tanto nem com a filosofia, nem com a religião, mas tem mais a ver, mais uma vez, com a economia, com o progresso e, sobretudo, com a medicina. O problema vem todo a partir da modernidade. Se reparar... Eu estava a pensar na parte do cristianismo e da parte religiosa, mas estava a pensar na origem da crise democrática, mas sim na crítica ao crescimento demográfico. Acho que é um certo color. Sim, é uma questão que não... Não, não, não, é daquelas questões que não pode tocar. Era isso. De facto, está sempre de uma maneira implícita, porque há uma série de, agora até a nível de políticas, que aconselham um certo controle e racionalização da população humana, de facto. Mas agora, falar nisso abertamente é complicado, porque isto vai... As próprias convenções internacionais do Rio, etc. Não. O Kellicott, por dizer estas coisas, e mesmo a Arnes, foram muito, muito, muito atacados, violentamente atacados. Ecofascista para o Kellicott, misantropo para o Arnes, quer dizer, não é bem visto, porque nós estamos num mundo, atingimos um determinado estado de evolução em que achamos que devemos criar as condições para as melhores condições para uma vida longa. Vêm aqueles aqueles que estão a morrer em África não têm as vacinas para aqui, ainda temos que lá ir levar as vacinas, etc, etc. E, portanto, há este movimento dos direitos humanos. Depois conflitua, está a perceber? Não pode haver... Portanto, a ética dos direitos humanos, todos têm, têm o direito a isto e aquilo e aquilo outro e aquilo outro. E, portanto, isto vai aumentar sempre a população, muito, demasiado. A medicina e a indústria farmacêutica é que realmente contribuíram para que, de facto, a mortalidade infantil baixasse muito e depois que a idade do homem tivesse realmente, pronto, deixou de se fazer no ser humano a seleção natural. Contra 2 bilhões e meio de pessoas em 1950, hoje temos 6 bilhões. Repare, em meio século, nós, quanto é que é mais? É o dobro, não é? 3 vezes. É o dobro, 2,5. Ah, pois 3 vezes mais. Quer dizer, andámos todo o tempo, toda a história da nossa humanidade, até 1950, para ter 2 bilhões e meio. E de repente, pim, há um salto destes. O que é que provocou? De facto, os avanços da medicina e da indústria farmacêutica, porque a medicina sem a indústria farmacêutica, de facto, não conseguiria. Antibióticos, etc., toda uma série de medicamentos que controlam as doenças e que impedem a seleção natural. Hoje, um prematuro de 5 meses com um peso super abaixo, eles fazem tudo para que o prematuro consiga viver, não é? E lá vive. Eu acho que essa questão da seleção natural já vem muito antes, não é? Sim, claro. Mas cada vez mais, repare. Nós, quando pomos uns óculos numa pessoa, estamos a contrariar a seleção natural. Quando o quê? Uns óculos? Sim, claro que é. Não, mas quer dizer, isso não. Eu também não. Sim, isto já vem muito de trás. Claro, já vem de trás. Não, mas eu, quer dizer, mas havia uma certa seleção. Hoje em dia, vai cada vez mais haver um conjunto de gente muito doente durante muito tempo e a necessitar de muitos cuidados. Já, não é? Já há bastante. Percebe? Mas há um contrassenso, que neste caso dos países industrializados tem havido acréscimo de população. Mas isso é uma questão de natalidade. Decréscimo, não. Não decréscimo. Tem havido uma diminuição da taxa de crescimento. Tem havido um decréscimo da natalidade. Da natalidade, mas tem sido superado. Mas não da população. Pois, porque tem sido superado pela imigração. E pela longevidade. Mesmo assim, tem havido que alguns países, se não fosse a questão da. Aliás, por exemplo, a Alemanha está com um problema gravíssimo. E já estão a pensar, em termos económicos, de uma maneira que não devia pensar, porque não se pode continuar a crescer economicamente internamente, não é? Mas a visão deles é que querem continuar a crescer economicamente e têm que chamar pessoas para lá para conseguir constante crescimento económico. Eu não acho que seja um problema gravíssimo. É um problema. O crescimento populacional não é um problema gravíssimo. Pois, é um problema, para a economia. É, para um certo modelo de economia, não é? Exatamente. Pois, portanto, reparem que estas coisas estão ligadas, estão entrelaçadas, que de facto nós hoje estamos a viver, eu penso que esperamos, espero que seja assim, o apogeu de tudo isso. Eu espero que seja o apogeu, porque se isto ainda vai crescendo, meu Deus, como é que vai ser? Se isto ainda cresce muito mais. Quando eu digo isto, é a situação natural desequilibrada, com mais catástrofes, cada vez mais, e reparem, o dinheiro, eu penso que um destes dias a própria economia vai perceber que não compensa, porque o dinheiro que é preciso reinvestir depois na reparação de todos os desastres provocados por estas catástrofes, acho que talvez seja melhor ter uma outra relação e uma outra atitude, não sei. Mas ainda sobre a questão demográfica, eu, enfim, não conheço muito bem, mas eu creio que, na perspectiva, por exemplo, da ecologia profunda e, particularmente, do Arnaias, não se defende que se volte a uma seleção natural de forças cegas, dos mais fracos serem eliminados, etc. Eu penso que se, sim, na parte explicativa é possível que sim. Porque é que chegámos a uma situação de explosão demográfica? Entra em linha de conta com fatores como esse e outros fatores, como por exemplo a industrialização da agricultura, sim, sim. que permitiu contrariar as previsões do Malthus, portanto, que previam que haveria fome porque os recursos não eram suficientes. E se virmos, tivermos em linha de conta que a agricultura moderna vive à base do petróleo e foi extremamente violenta para o estado de saúde da terra, podemos dizer que o aparente êxito da agricultura traz em si, digamos assim, um contragolpe, um bumerangue muito grande, que aliás é manifesto em muitas coisas, não é? Portanto, a questão da produção agrícola em grandes quantidades e até mesmo a própria fome, como o José de Castro mostrou, que quer a abundância de alimentos, quer a fome, potenciam a explosão demográfica, curiosamente e paradoxalmente. Não é? Mas o que eu tenho a impressão que se defende, embora possa ser utópico, mas o que se defende na perspectiva da ecologia profunda é uma redução voluntária através de uma tomada de consciência do inconveniente, sim, sim, sim. De uma população exagerada, em que os cidadãos que concordam com isso tomam a seu cargo poderem não... opções que levam a uma diminuição relativa, ou pelo menos primeiro a uma estabilização e depois a uma diminuição da população. É claro que isso... Há também algumas correntes que defendem métodos autoritários e tipo ecofascistas, não é? Mas não é do... Sim, mas principal. Eu não estava a falar especificamente. E portanto, aí eu vejo... Só o número, não é? Que eles apontaram para 100 milhões seria uma... Será talvez um número mais teórico, não é? Especulativo. Pois, é teórico. Mas é... Nesta questão é outro problema, que é o desaparecimento de algumas... É o desaparecimento... Uma coisa complicada, mas que é... Essa questão pode ser mais assumida pelos ditos europeus, povos mais civilizados, mas leva à questão que se põe hoje em dia da substituição e do desaparecimento, sim, sim. Da população. Mas os europeus já acabam por fazer isso, porque os europeus têm esta cultura, pois têm a emancipação da mulher, etc. Que vai... E atitudes. Exato. Que hoje em dia, e daí, na Alemanha, nos países, conta determinados, são quando há crises, porque quando há crises. Então isto não é fácil resolver. Mas outra coisa que eu queria dizer, já que falou da agricultura, e é que está aqui também um bocado que se discutiu, esta questão, realmente isto tem raízes em toda a política europeia, portanto, dos novos quadros da política europeia, hoje em dia já se começa a falar de uma coisa que é chamada biopolítica, portanto, e biobanking também. Portanto, isto realmente está, quer dizer, está com mais raízes. Vai entrando, sim, sim, vai entrar, quer dizer, sim. E não está para todos os espaços, naturalmente. Portugal está muito atrasado, mas também a questão dos espaços, outro tipo de territórios, chamadas, enfim, hoje em dia, na outra a criação das chamadas biorregiões, portanto, por exemplo, não tem um certo. Não é? Não está a falar da biopolítica de Foucault? Não. É que havia. Sabe, quando pensa em biopolítica, pensa. Não, estou a falar da biopolítica, quer dizer, nas diretrizes a nível da comunidade europeia, das políticas agrícolas, que estas questões começam a ter, enfim, começam efetivamente a ter. Sim, sim, tem de ter. Portanto, mover aqui, ali, eu acho que, é o que eu digo, estamos a atingir um determinado ponto de entropia, quer dizer, desequilíbrio, que realmente há que repensar e as pessoas... que estão nestes lugares de direção, cada vez mais também já têm este tipo de informações, não é? E, portanto, de alguma maneira vão pôr em prática determinado tipo de princípios que fazem parte da sua formação, não é? O problema está aí. É que muitos pregam uma coisa quando não estão nesses lugares, pois. Quando vão para esses lugares fazem exatamente o contrário. Por interesses, normalmente são interesses egoístas, não é? Interesses de benefício pessoal, de coisa qualquer. Infelizmente, talvez seja esse o principal mal da humanidade, é realmente essa visão ecológica. Será que seja racional, isto não posso. Demora, quer dizer, as coisas não entram só porque serem. Têm que entrar, têm que mudar as mentalidades. Porque há leis, e nós, a nível do ambiente, sabemos que há uma série de leis que protegem determinadas áreas. Sim. mas acaba sempre por construir uma barragem, acaba sempre por construir um empreendimento turístico, acaba sempre por fazer uma série de coisas. Pronto, mas se calhar já eles também muitas vezes já não tomam as atitudes de uma forma tão mediana e tão precipitada. Não, Alex, olha, eu... Já tem algum receio às vezes a tomar certa atitude. Eu, como já estamos assim um bocado adiantados também, mas estou-me a lembrar num caso muito, que agora é um caso paradigmático dos tribunais, não sei se ouviram falar nas andorinhas de Nisa. Ouviram? Portanto, isto passou-se, salvo o erro, o acórdão é de 2000, mas pouco tempo antes, não é? Lá embaixo no Alentejo, devem saber que as andorinhas gostam muito de fazer aqueles ninhos nos beirais, não é? E então, havia uma série de edifícios lá, entre quais o tribunal, que estavam cheios de ninhos de andorinhas e eles acharam, portanto, por bem, remover os ninhos das andorinhas e, portanto, houve um artigo ou uma lei qualquer que portanto, chancelava a remoção dos ninhos e depois porem lá, tipo uns pigões, para evitar que elas nidificassem. Quercus, um movimento ambientalista, conseguiu levar uma luta tão bem conduzida que ganhou depois uma providência cautelar e ganhou em tribunal. E veio o acórdão depois do tribunal, que é de 2000, acho que é 26 de maio de 2000, não sei. Mas esse acórdão, portanto, legitima de facto a Quercus, que ela pois, é indemnizada. E portanto, pronto, e torna a culpa, não é os outros agentes, mas aos retirar lá os tais pigões, etc, etc, etc. E os termos do acordo eram tirados aqui das éticas ambientais, é de facto o direito das andorinhas, é, portanto, tudo estava, o ser ali em questão eram as andorinhas, não havia ali nenhum elemento de interesse humano, porque um dos argumentos que eles usavam para remover os ninhos, os outros, não é? Era exatamente a questão da saúde pública, que é sempre um argumento que as pessoas são muito sensíveis, não é? Porque aquilo, pronto, jet tal, e não sei o quê. Mas mesmo assim, portanto, os direitos das andorinhas, não é? De manterem os seus hábitats, etc, etc, prevaleceram e toda a lógica da argumentação, se quiserem consultar na internet, está lá o acordo, toda a lógica da argumentação é no sentido ecocêntrico e mais, e no acórdão faz uma denúncia das éticas topocêntricas. É muito engraçado. Também aquele dispositivo legal protege os sobreiros, se o lerem, também fala nos sobreiros, não só do ponto de vista económico, que diz lá o valor de partilha, etc., o principal exportador, mas também fala nos sobreiros no seu valor intrínseco para o ecossistema. E, portanto, aquilo que eu queria dizer é que todas estas éticas, na sua diversidade, podem confluir para uma argumentação de defesa do ambiente. Umas contribuem com umas premissas, outras, mas quanto mais, portanto, elas não, o facto de elas serem diferentes não quer dizer que, pelo contrário, que entrem em impasse. Não, pelo contrário, robustecem qualquer luta, não é, em prol de uma situação qualquer, porque enriquecem, tornam, dão mais argumentos. E, portanto, se virem esse caso, é muito engraçado. Portanto, o direito ambiental também vai avançando e vai também bebendo exatamente destas éticas e pondo-as, portanto, transformando-as em artigos. E aqui em Portugal, realmente, já há muita legislação em prol do ambiente. Reservas naturais, claro que depois sabemos que vêm os interesses e tal, mas não interessa. Mas elas são constituídas, são legitimadas como sujeitos, não é? De direitos, entre aspas. E isso, de facto, são pequenas vitórias, não é? Não sei se tem alguma questão. Bem, recordando o início em que eu chamei a atenção para a gentileza da Maria José Varandas em ter feito o esforço de vir mesmo doente, se calhar íamos encerrar mais cedo do que habitual nestes casos. E ficávamos mais ou menos por aqui.